Olá, seja bem-vindo ao Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Ontem eu pedi uma confirmação para Deus sobre algo que eu já intentava fazer e Ele me respondeu com muita clareza, com muita certeza. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava andando para fazer compras a pé e passei ao lado de uma escola de boxe. Eu fiquei olhando e entrei. Estava sem aula naquele momento, à tarde. E eu perguntei como é que funcionava. O professor, o mestre Luciano, me respondeu com muito carinho, com muita paciência. E eu expliquei para ele que eu não queria violência, não queria bater, era só um exercício. Ele falou que era possível, que era assim, que não tinha luta de verdade nos treinos. Pelo menos não como regra. E assim foi. Eu fiz a aula experimental naquele mesmo dia, mesmo com o pezinho um pouco machucado, estava enfaixado ali com o tênis. Não teve problema. E eu gostei, continuei indo bem poucas vezes por semana. Eu me matriculei de segunda a sexta, mas ia duas, no máximo três vezes a cada semana. Até ontem. Isso que eu contei foi no dia 6 de abril, então me matriculei. E ontem, dia 6 de maio, eu não sabia se eu deveria continuar, se eu pagaria mais um mês, afinal, tem o risco de ter que lutar, ter confronto face a face ali para o treino. E eu, como cristão, não posso dar o templo do Espírito Santo, que meu corpo é, para ser batido. Então, na incerteza e já pensando em parar, até porque nem é tanto, pedi uma confirmação para Deus, que eu não devesse ir, que Ele me mostrasse isso. Alguns anos atrás, eu já tinha feito Muay Thai, foi a mesma coisa. Falei com a professora que eu não poderia participar de luta. E ela falou, tudo bem, uns 4 meses, pelo menos, dá para fazer, porque daí é só o treinamento físico sem confronto. E um dia houve lá em que deveríamos erguer os braços, um momento, e ela passava com uma luva especial lá, plana, batendo nos nossos abdômenes. E aquele foi meu último dia, claro. Acredite ou não, ontem que eu pedi a confirmação, para talvez não ir mais já pensando nesse risco. A aula transcorreu tudo bem. Foi diferente porque pela primeira vez até eu tinha alguém com quem treinar junto ali. Eram duplas que batiam nas luvas uma sequência de golpes pré-definida um no outro. Então até ali eu já percebi que era um risco. A atividade em si foi tranquila porque era golpes pré-definidos na luva. Mas, bem no final, foi um espelho, só que não um espelho como normalmente é, sozinho, você batendo no ar, na frente do espelho normalmente, ou não. Só que era um espelho com a filha dele, que é campeã, inclusive, catarinense, foi campeã em 2018. E era uma lutinha ali de espelho também, mas era livre, que podia vir algum golpe. Eu não consegui bater, eu batia na luva, ela falou, não, tem que ser no rosto, assim, daí eu defendo, normal, só, sem força. Daí eu apanhei um pouquinho, mas, brincadeira, só a luva me atingiu, mas sem nenhuma força, só que já foi algo que demonstrava um risco breve. E eu percebi a confirmação de Deus no último momento de aula. abdominalzinha, primeiro 50 curtinhas, daí 20 remador e daí 20 que acho que é tesoura, alguma coisa assim, que você põe as mãos atrás das costas, deitado, levanta lá no alto os pés e baixa, rente ao chão, sem encostar no chão. É uma abdominal assim. E na décima tinha que ficar com os pés bem rente no chão, parado ali. E o professor passou, eu era o segundo do círculo. O professor passou e bateu ali no rapazinho, bateu no abdômen com a luva, né, de boxe, do lado, na frente do abdômen. O rapaz meio gritando assim, né? Parecia já experiente, né? Boxe assim, rapazão mesmo. Eu disse, ó, professor, tá louco? Alguma coisa assim. Enquanto o professor batia, a gente tinha que ficar naquela posição. Mesma posição ali, com as mãos atrás das costas e os pés rentes ao chão ali, parado na abdominal. E daí, baixava a perna depois disso. Podia descansar. Daí foi minha vez. O professor, ele bateu. Eu me pressionei, achava que ele tinha batido no outro, porque ele não estava fazendo direito, e daí tinha batido assim só para chamar atenção. Claro que não violentou, mas bateu, como parece ser comum nos treinos de luta em algum momento. E eu achava que era porque ele não estava fazendo direito o exercício. Fica direito. Mas mesmo assim, ele veio para mim e daí bateu. E eu me surpreendi. Daí até tirei as mãos assim, atrás das costas e falou, não, põe de novo assim, fica direito fazendo abdominal, com a mão atrás das costas e perna entre o chão. Ele falou, ah, deu lá os, sei lá, cinco golpinhos. Chama golpinho, mas golpe no corpo é golpe. Não machucou nada, né? A gente sente que bate tudo, mas machucar não machucou, mas foi a confirmação de Deus que não deveria continuar. E ele foi fazendo lá nos cinco outros que estavam lá, acho que estávamos em sete ou oito. E assim ele fez, nos oito aninhos. É, Deus é maravilhoso. Nossa, que isso tem a ver, Antoine, com fundamentos bíblicos, hinos e cânticos cristãos tradicionais? Tem a ver porque tem um hino, não vou lembrar o número, mas é do hinário Hinos e Cânticos, que é uma estrofe assim. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar para sempre eternamente, te engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. E embora quando a gente cante esse hino, possa lembrar de Samuel, que quando era pequeno no templo, junto com o sacerdote Eli, ouviu Deus, a voz real de Deus, audível, chamando Samuel, Samuel. Ou então, quando Daniel orou e o próprio anjo, acho que era o anjo Miguel, chegou a ele com a mensagem de Deus que Deus o tinha ouvido logo que ele orou. Isso foi 21 dias depois. Que mais que temos de voz de Deus na Bíblia? Adão, que falava com Deus e Deus com Adão na viração do dia. Então, como na antiguidade Deus mostrava seu querer, Deus muito mais hoje revela o seu querer em primeiro lugar, porque ele deu a sua palavra completa, a Bíblia que está completa, revelação escrita de Deus aos homens, de uma vez por todas, nós temos. Isso porque Jesus veio cumprir promessas do Antigo Testamento, promessas da Antiguidade, de que a serpente feriria o calcanhar do homem, mas a semente do homem, a semente da mulher, feriria, esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, capítulo 3. Então, já no princípio estava determinado que a serpente, Satanás, iria ferir o homem, mas só o calcanhar. Mas a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A humanidade deve a vida ao dono da vida, ao Senhor Jesus, que nos mostra a cada dia qual seja o nosso dever, qual seja o nosso caminho. Faremos bem em perguntar a Ele: o que queres de mim, Senhor? Ou como Paulo, em sua conversão: Senhor, o que tu queres? Então podemos cantar juntos. Para terminar, como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvor entoar para sempre eternamente, engrandecer e honrar, fazer-me ouvir bem manso em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Obrigado por mais um Fundamentos Bíblicos juntos e tchau, tchau.